te quero. Eu também te quero. Fala assim, Joel Calado. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Girando mais um assim pra você. Passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti, não se expressar, por ti não se expressar, por ti eu menti, eu chorei, e aí Joel? Sofri. PC Saudade e a sua banca flex dá maior valor nessa aparelhagem aqui na PC. Valdo Sol. Rei do Camarão. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Eu ontem eu vi você, em sonho, ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas não vai te humilhar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós todos, se me acordar, nós todos, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Valdo Sol, o comandante do Pará. Valdo Sol. Aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho é realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós todos, sempre acordar, nós todos, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo real, paixão de um altar. Nosso amigo Rei do Camarão. Agora sim, empresário também tá com a gente. E toda a galera tá aqui fazendo ver. Vambora, Casarão! Que tal você dançar assim, ó? E aí? E dança comigo. Que quero você. Sou gago, mama, te adoro. Pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim, Só porque eu falo assim, Já. E aí, Gil, quando tá chapado? Diz como é que é, garoto? Você de mim, só porque assim. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega, o comandante do Pará. Vem fazer o ver. Curtindo o Val do Sol. Dança comigo, que quero você. Sou gago, mamas, te adoro. Pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Você de mim, só porque eu falo assim. Já tentaram roubar você de mim, só porque eu falo assim. Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou apaixonado por você. DJ Joel, som consagrado. DJ Rony Moreno. DJ Rony Moreno. Top de Joel, som consagrado. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo,

entrou fundo no amor que eu sinto. Mano, devagarinho, Valdo Suba, ele é todo. Saí com você. Vambora, clã! Para lhe falar de amor. Essa sempre é Rony Moreira. Provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Segura, rei do camarão! Apenas com um olhar. Eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Do som, o comandante do Pará. Só no caqueado aqui no caçarão, assim, ó. Sagrada e a galera do Val do Sul por ali. Meteu o cochilo. Val do Sul, o comandante do Pará. Aqui.

do sucesso aqui de Vigia. Também tá comigo. Chegando pra curtir o Valdo aqui no Caçarão. Valeu! Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Vou deixar você no sol. Nunca mais. Vou brigar contigo. Nunca mais. Fica sem você. Nunca. Vamos dançar saudade. Saudade. Aqui é Valdo Sol. Para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Bolívia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais cedo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Passou a quadra em 5 de julho. Abertura da quadra junina. Aqui no Casarão, então o Sonzão Premier. Tocando a noite toda de forró. Esta noite eu vou pra Moelia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Deus, que estou agora nesta solidão. Foi que te amei, cuidado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perdeu. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim. Todo começo tem fim. Meu amigo Gordinho, da galera da Nike, também tá no Caçarão, bora Gordinho. O presidente tá na área. Vou falar do passado que me aconteceu. Tem tanto eu amei.

Deus que agradeço por ela me amar. E aí, Joel Calado! No seu dia me encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Eu chamo. Chora saudade aqui no Casarão. E o Valdo Detuna. Sequência que eu aprendi com o Joel Calado. Tuma. Mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver, viver a vida, viver cantando, ser muito feliz. Comigo, cara que faz a mídia aqui, vigia. Sempre que a gente tá por aqui, ele tá aqui. Bora, Joel! Tudo começou quando eu te encontrei. Numa noite fria e triste, apareceu. Foi tão grande a emoção que meu corpo estremeceu. Você me olhou nos olhos e um grande amor nasceu. Foi tudo lindo te conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Yeah.

Não vou me contentar em te amar de longe. E aí, pra você marcar mais uma? Ele partiu sem dizer adeus, deixando a saudade em muitos corações, deixando o amor nas suas canções, para sempre lembradas nas minhas recordações. Relembro ainda seu último show, relembro sua voz cantando o amor, cantando a esperança, os sonhos da vida. Partiu para sempre, sem adeus na despedida. Quando ouço suas canções, começo a relembrar. Olha só também você que tá solteiro aí, amiga Edivaldo, tá solteiro hoje aqui, tá fim de dançar, meu irmão. Se tiver, ninguém esqueceu, sempre pensaremos assim, Elvis Presley não morreu, aonde ele estiver, ninguém esqueceu, sempre pensaremos assim. Elvis Presley não morreu. Relembro ainda seu último show. Relembro sua voz. Comandante do Pará.